De aço, este minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por quê. Perdi toda alegria. E, no entanto, meu pino, pode crer, eu adivinho. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o seu som da madeira. Você e a companheira, à madrugada iremos pra casa cantando. Ai, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por quê. Perdi toda alegria.